Sexta, 7 de outubro. Verso para memorizar. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Estudo adicional. Estudos sobre as experiências de quase morte sugerem que pessoas morrem, entre aspas, pois o coração para de bater. Porém, elas voltam à vida com histórias sobre flutuar em outro reino, ver um ser de luz e encontrar parentes mortos. Muitos, mesmo cristãos, que não entendem a verdade sobre a morte, acreditam que essas histórias provem a imortalidade da alma. Porém, e este deveria ser o alerta mais claro de que algo está errado, muitos que têm essas experiências afirmam que os seres que conheceram durante as experiências de quase morte lhes disseram palavras de conforto, mas não disseram nada sobre a salvação em Cristo, nem sobre o pecado e o julgamento. Nessas experiências, os cristãos não deveriam ter recebido ensinos cristãos. No entanto, o que ouvem soa como dogma da nova era, o que explicaria por que eles saem menos inclinados ao cristianismo do que antes de morrer, entre aspas. Porque muitos que creem que suas experiências de quase morte foram uma prévia do céu jamais receberam qualquer teologia cristã enquanto estiveram lá, em contraste com o sentimentalismo da nova era, porque foram enganados pelo mesmo que enganou Eva no Éden, e com a mesma mentira. Perguntas para consideração. A experiência de Adão e Eva demonstra que o perdão de Deus não reverte necessariamente todas as consequências do pecado? Essa verdade é importante? A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o terreno encantado do inimigo para Adão e Eva. Quais são os terrenos encantados aos quais somos atraídos? Satanás tenta levar o povo de Deus a crer que, conforme diz Ellen White no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, abre aspas, as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram e que, pela conformação com o mundo, exercerão maior influência sobre os mundanos. Fecha aspas. Como evitar cair nessa armadilha?